Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Number 4. Number 3. So wake me up when it's all over. Number 1. Cinco melhores pop hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. I stand here waiting for you to bang the gong. To crash the critics saying, is it right or is it wrong? Just like to read. Breaking in, shaping up, then checking out on the prison. Up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over. targetw.com, referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. Target Radio. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I've had enough. Hits. Five best songs. Pop Hits. TargetW.com. A referência para o mundo. Target Radios. Everybody loves Target. Todo mundo ama Target e se vicia neste mundo. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on your favorite station. Acompanhamos o Pop Hits da tarde de segunda com os 5 sons mais votados no portal TargetW.com. Afinal, é você que manda por aqui, baby. E o primeiro lugar da tarde fica com Katy Perry, com Prayer. Número 2, Avicii e o som Wake Me Up. Terceira colocação para Pink and Lily Allen, True Love. Número 4, Imagine Dragons, com Radioactive. E o quinto som mais votado na tarde foi A Pause, com Lady Gaga. E agora é só votar e mudar tudo pra noite, baby, em TargetW.com. Aproveite para conferir as paradas musicais que servem como referência para o planeta. E viva o mundo Target! Pop Hit do ouvinte. E na tarde de segunda, recebe um beijo carinhoso a Stephanie Lopes. Ela que é de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. Tudo bemzinho por aí, Stephanie? Bom, seu pedido rola agora por aqui. É o som de Mariah Carey, and Miguel, Beautiful, que fecha o Pop Hits da tarde. Fiquem todos com Deus e sempre aqui na Target International. Nos encontramos à noite. Bye, bye. You're beautiful. Internacional Target Radios, referência para o mundo.